Vanguard, o Dreme Tudo do Pará, fazendo você dançar o melhor da quadra junina. Olha, gente, esta é uma simples homenagem que eu estou fazendo a meu velho pai Abdias, que se foi. Pega a primeira dele e bora dançar coladinho agora, coladinho, vai, vai. A sanfoninha velha já pedia muito, mas o velho sanfoneiro era o maior. O coro dos abumbas já batia fofo, mas o povo lhe aplaudia dentro do mar. Novo Treme Tudo Vanguard. Era lá no meu Teperuá que meu pai e a sanfona botava pra quebrar. Quando os oito baixos refungava, a moçada suspirava e se danava a machucar. Arrasta o pé, vai! Vinha gente de todo lugar, o salão ficava entupidinho. Era até o dia clarear, a peleja da sanfona. Essa música aqui em homenagem ao popular Ori do Mercado. Escuta mais. Papai do nosso amigo Alexandre Remista. Que se foi essa semana. Há um vencedor que nos deixou, vai estar lá no céu junto com o nosso Deus, com certeza, Alexandre. Isso! Pra você, Marinho! A gente nasce, cresce, produz e morre. Meu pai se foi. Mas não se incomoda não, meu velho. Que eu fique aqui nessa terra velha sofrida pra segurar esse oito baixo até o dia que meu coração velho parar de balançar. Era lá no meu Taperuá que meu pai e a sanfona voltava pra quebrar. Quando os oito baixos rifungavam, a moçada suspirava e se danava a machucar. Vinha gente de todo lugar, o salão ficava entupidinho. Era até o dia clarear, a peleja da sanfoninha do velhinho. Continua! Hoje a sanfoninha se calou, ninguém escuta mais o seu velho do vanguarde. Mas eu estou aqui pra poder continuar o trabalho que meu velho... Vamos lá, São Caetano! Treme Tudo Vanguard, detonando. O campeão do forró agora chegou. Vem meu Vanguard, pra cima, treme tudo. Vanguard. Maestro DJ Valdo Alves. Vai! Arrasta o pé, arrasta o pé, arrasta o pé. Gosto de Campina Grande, quero Campina Grande, gosto de Caruaru. Eu quero Caruaru, gosto de Campina Grande, quero Campina. Amigo Moçada, São Caetano, tá na área. Só forró de Campina, Caruaru é forró, sol é só forró. Só forró de Campina, Caruaru é forró, sol é só forró. Caruaru é uma moça bonita, toda enfeitada de fita numa noite de São João. Campina Grande é tão grande a emoção, rainha da Borborema, meu amor, minha paixão. Campina Grande é tão grande a emoção, rainha da Borborema, meu amor, minha paixão. Eu quero Caruaru, gosto de Campina Grande, quero Campina Grande, gosto de Caruaru. Eu quero Caruaru, gosto de Campina Grande, quero Campina Grande, gosto de Caruaru. Só forró. Só forró de Campina, Caruaru é forró, sol é só forró. Só forró, só forró de Campina, Caruaru é forró, sol é só forró. Quanta alegria, cada qual é a maior. Forrozão, animação, São João não há melhor. Caruaru, Campina Grande, meu xodó, folclore, tradições, capitais do meu forró. Caruaru, Campina Grande, meu xodó, folclore, tradições, capitais do meu... Bigodinho! Só forró de Campina... Complexo Bebela, São Caetano de Olivelas! Olha o som do Vanguard! Vem dançar! Na Caruaru é forró, sol é só forró! Vem, vem, vem! O Treme Tudo! Amigo Kennedy! Nosso palio Treme Tudo! E Castanhal! Nosso muito obrigado, meu amigo Sam do Projeto também. Vencedor. Toda essa galera que segue o Vanguard de ponta a ponta. Um abraço, Valdo. treme tudo. Eu quero Caruaru, gosto de Campina Grande. Quero Campina Grande, gosto de Caruaru. Eu quero Caruaru e gosto de Campina Grande. Quero Campina Grande. Puxa, gatina! Puxa, puxa, gatina, mano! O caqueado no engenhado. A sensação do forró chegou. Treme tudo, Vanguard. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o genhenhen, Carolina. E todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina. Gente que nunca dançou, Carolina, nesse dia quis dançar, Carolina. E só por causa do cheirinho, Carolina, todo mundo tava lá, Carolina. Carolina. Carolina. Carolina. Todo mundo tava lá, Carolina. Chamaram o delegado, Carolina, pro mod fiscalizar, Carolina. E o xerife entrou na dança, Carolina. Carolina, o Curubim e a Francisca dançando aqui no Vanguard. Carolina, e começou a cheirar Carolina. Vanguard! Tudo que ela tem. Que morena cheirosa. Maestro DJ Valdo Alves. Cheira também. Oxi, quem lhe deu esse cabimento, moreno? Quer sentir o cheirinho? Passando o Pepe, a São Caetano. E o Vanguard. Campeão do forró agora chegou. Treme tudo. Encosta a cabecinha no meu peito. Escuta como tá meu coração. Meu coração bate de todo jeito. Bate forte contra feito e a noite de paixão. Meu coração bate de todo jeito. Bate forte contra feito e a noite de paixão. Por você. Navego contra os rios, contra os mares. Caminho no escuro contra o vento. Felicidade nem pensamento. Minha vida é um tormento só por causa de você. Felicidade nem pensamento. Minha vida é um tormento só por causa de Guaratino, você. Guaratina. Por você. Fala pra ela. Por você. Treme tudo Vanguard. Treme tudo Vanguard. É a nova sensação do Pará. Mas encosta a cabecinha no meu peito. Escuta como tá meu coração. Amigo Bruno. Meu coração. E suas amigas. Jeito, mas... é todo mundo aqui. Aqui. Noite. Um abraço, Bruno. O homem é bom. Meu coração bate de todo jeito. Bate forte contra feito. E a noite paixão. Por você. Por você. Por você. Oi! Essa gente vai morrer, inveja vai morrer. E a gente nem liga. Pode o mundo guerrear, deixa quem quiser falar. Que a gente nem liga, vamos enchendo a barriga de amor, não é intriga que acabe o nosso amor. A gente se faz de bobo, que é pra enganar o lobo, esse pré.

quando o forró é daquele arrepiado. Olha a morena vai na frente com aquele rebolado. É a gente aqui atrás só fazendo caqueado. Eu gosto de forró e acho bem melhor quando o forró é daquele arrepiado. Olha a morena vai na frente com aquele rebolado. É a gente aqui atrás só fazendo caqueado. Faz caqueado, faz. Caqueado, caqueado, caqueado. No cangote da morena a gente dá aquele fungado. Caqueado, caqueado, caqueado. No cangote da morena a gente dá aquele fungado. Mini Center Bom Preço e Supermercado Bom Preço. Naldo do Bom Preço. Obrigado, Naldo, por ter vindo. Valeu, vencedor. Olha o forró, a gente dança agarradinho, com o rostinho coladinho, molhadinho. Sabe o House Mix só na manhã. A discoteca é dança de americano. O homem entra pelo cano rebolando só. Só, só, só, só. É por isso que eu gosto de curtir o meu forró. Joga fumaça pra mim, professor. Só, só. É por isso que eu gosto de curtir o meu forró. Contas é aniversário de Natan. Ele já tá com 5 pacotes de gelado por ali pra começar, né? Eu gosto de forró e acho bem melhor quando o forró é daquele arrepiado. Olha a morena vai na frente com aquele rebolado. E a gente aqui atrás só fazendo caqueado. Eu gosto de forró e acho bem melhor quando o forró é daquele arrepiado. Olha a morena vai na frente com aquele rebolado. E a gente aqui atrás só fazendo caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado. No cangote da morena a gente dá aquele fungado. Caqueado! Caqueado, caqueado, caqueado. No cangote da morena a gente dá aquele fungado. O campeão do forró agora chegou. Vem meu Vanguard. Pra cima treme tudo. Chegamos em São Caetano, Complexo Bebê. Eu que um cachorro, ele é muito biruta. Mas quando eu falo, o bichinho me escuta. Quando vai pra rua, só gosta. O Paulo ri da pescada amarela. Tá dizendo esse desde cedo com a gente. Se ele vê um banco, ele trepa na calçada também. Trepa no sofá, trepa no fogão. É trepa do danado. Equipe 51 de Boa Vista. Um banco, ele... um abraço pra vocês aí. Na calçada também. Trepa no sofá, trepa no fogão. É trepador, o danado de cão. Maestro DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. Eu pego a coleira, vou com ele passear. Ele vê uma cadela e começa a endoidar. É peludinho, esse cão é um amor. O povo tá dizendo que ele é um trepador. Mas se ele vem num banco, ele trepa na calçada também. Ele com o Gilvano Braga e toda a equipe chinelada. O cara veio com o Gil Vanguard aqui no Complexo Bebel. Um abraço! Na calçada também. Trepa no sofá, trepa no fogão. É trepador, o danado desse cão. Vanguard, o treme tudo. O campeão do forró agora chegou. Eu crio um cachorro, ele é muito biruta. Mas quando eu falo, o bichinho me escuta. Quando vai pra rua, só gosta de andar trepado. O povo tá dizendo, esse cachorro é tarado. Quando vem um banco, ele trepa na calçada também. Ele trepa, trepa no sofá, trepa no fogão. É trepador, o danado cachorro do Natan. Mas quando vem um banco, ele trepa na calçada também. Trepa no sofá, trepa no fogão. A sensação do forró chegou. Treme tudo, Vanguard. A tradição continua. Maestro DJ Valdo Alves. No comando do show, Maestro DJ Valdo Alves. Treme tudo, Vanguard e Curuçá. Minha morena, venha pra cá. Pra dançar short, se deita em meu cangote, pode cochilar. Tu és mulher pra homem nenhum, botar defeito, por isso satisfeito com você. Chama a gatinha. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Quando eu abarco essa cintura de vilão, fico todo arrepiado, quase morto de paixão. E fecho os olhos quando sinto teu calor, pois teu corpo só foi feito pros cochilos, o amor. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão. Cintura, vem, menina, vem cá. Vem fazer o ver. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão. Cintura de menina, vem cá, meu coração. Você e ela dançando no Vanguarde. Minha morena, venha pra cá. Pra dançar short, se deita em meu cangote, pode cochilar. Tu és mulher pra homem nenhum. Botar defeito, por isso satisfeito com você por dançar. Vem. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Quando eu abarco essa cintura de vilão, fico toda arrepiada, quase morta de paixão. E fecho os olhos quando sinto teu calor, pois teu corpo só foi feito pros cochilos do amor. Eu e o Wendel, a secretária de transporte, ele veio aqui com a gente hoje, alô Wendel. O nosso muito obrigado por você estar aqui com a gente. Cintura de menina, vem cá, meu coração. Bora! Cadê o X? Que delícia! Que fozão gostoso é esse? É capital do sol, minha cinturinha de pilão. Vem pra cá, roçar o nó comigo, vem! Meu amigo Canhão 3D! Canhão! Vencedor! Ele tá no Vanguard! Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Minha morena, venha pra cá. Pra dançar short, se deita em meu cangote, pode cochilar. Tu és mulher pra homem nenhum. Botar defeito, por isso satisfeito, com você vou dançar. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão. Cintura de menina, vem cá, meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão. Cintura de menina, vem cá, meu coração. Quando eu abarco essa cintura de pilão, fico toda arrepiada, quase morta de paixão. E fecho os olhos quando sinto teu calor, pois teu corpo só foi feito. Chama ela pra dançar! Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Vem cá, cintura. Pega o teu pacote de cerveja, não, e vamos dançando. Vem cá, a formação do Pepeba, o nosso complexo vilão, sendo domado pela galera de São Caetano. Vem cá, e o Vanguard chegando detonando. Vanguard, o plenitudo do Pará, fazendo você dançar o melhor da quadra junina. Puxa a gatinha que tá do teu lado, vai. Aproveita pra dançar no Vanguard. Vanguard. Saí de casa na minha bela Ina Azul e fui para a Zona Sul com meu amor encontrar. Levei bebida, camisinha e cigarro. Botei a mulher no carro e saí pra farrear. Maestro. Minha mulher estava numa esquina, avistou minha belinha e começou a cenar. Muito nervoso eu fiquei naquele instante. Vinha com a minha amante, não podia parar. Fiz muito amor, fumei e bebi bastante. Depois levei minha amante de novo a seu ambiente. Voltei pra casa com jeito de quem se atrasa. E quando eu cheguei em casa, a mulher estava valente. Irresponsável, isso é hora de chegar. Eu te vi, era deixar você do lado de fora. Minha querida. Obrigado, Wagner, da carreta Santa Pressão. Sim. Ele que faz a mídia do Maestro Bob Alves em São Caetano. Esse Wagner. Vencedor. Um abraço, Wagner. Nossa bela. Família do Vanguard te agradece. Um abraço, DJ, viu, meu irmão? Maestro DJ Valdo Alves. Bem, você teve muita sorte, que é de vidro de transporte. Eu não tô sabendo nada. Chegue pra perto, me abraça, por favor. Calha a boca, meu amor. Não gosto de zoada, o quê? Você vai me ouvir sim. Ouvir o quê, mulher? Eu vou pegar essa sua belinha, você vai dormir e eu vou é pro forró. Que forró é esse? O forró, forró do Pepe! Ah, sim, eu vou também. Forró, caramba, acesso. Segura o forró do Beiradão semana que vem. O campeão do forró agora chegou. Vem meu Vanguard. Pra cima, treme tudo. Arrasta o pé, vai, vai, vai. São Caetano vem dançando com o nosso Vanguard. Comprei um notebook pra todo mundo notar. Na marra do meu cinto pendurei um celular. Entrei na internet para o mundo conhecer. Estou ficando louco de tanta coisa saber. Vejam vocês o namoro na internet. Eu mexo aqui lá do outro lado, mexe mais seguro. não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. Anote aí! www.calangoaceso.com. Muito forró! O treme tudo. É tão gostoso, olha a cara, eu nem te conto. É ponto barra zero zero barra ponto ponto. Arroba quiligrama com mais W, eu nem sei quanto. Me deixou quase maluco, larguei o chifre no bruto, pego mais 14 pontos. Vejam vocês o namoro na internet. Eu mexo aqui lá do outro lado, mexe mais. Irãozinho despintado, esguiado. Nem eu mexo nela, ela mexe na minha. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. O rei da pescada. Tá o meu harém. Sabe cachoeira de vez. Sou mulher bem mais de 100. Vou pro Egito pra montar o meu harém. Treme tudo. Treme tudo Vanguard de Curuçá. Banda Os Piratas no Forró. Sabe tudo. Força. O amor de nordestino é planta, o amor de nordestino é roça, o amor de nordestino é amar, é amar. O amor de nordestino é planta, o amor de nordestino é roça, o amor de nordestino é amar, é amar. É quem levanta bem cedinho para cuidar da plantação, que é o Nordeste. E o cantar dos passarinhos é paz para o seu coro. Música do Valdo Bom Preço. Adora uma vaquejada, não vive sem ter um xodó. Cala o Natan. Quando chega o fim de semana, quer cair é num forró. O amor de nordestino é planta, o amor de nordestino é roça, o amor de nordestino é amar, é amar. O amor de nordestino é planta, o amor de nordestino é roça, o amor de nordestino é amar, é amar. O campeão do forró agora chegou. Vem meu Vanguard, pra cima treme tudo. Forração do Pepe, o nosso complexo. O amor de nordestino é planta, o amor de nordestino é roça, o amor de nordestino é amar, é amar. É quem levanta bem cedinho para cuidar da plantação, e o cantar dos passarinhos é paz para o seu coração. Adora uma vaquejada, não vive sem ter um xodó. CD que vai estar disponível no canal Master CDs, YouTube, Sandro Souza. Quer cair é num forró. O amor de nordestino, todo mundo junto. O amor de nordestino é roça. Site Melody Brasil, site Melody Bar. É amar. É o Vanguard São Caetano. Vanguard. Aí o cara pega a gatilha pelo braço e vai dançando, arrastando o pé. O amor faz coisas que a gente nem imagina. O amor transforma, o amor domina. O amor faz coisas que a gente nem imagina. O amor transforma, o amor domina. O amor faz coisas que a gente nem imagina. O amor transforma, o amor domina. O amor faz coisas que a gente nem imagina. O amor transforma, o amor domina. Tem alguém chorando por falta de amor. Tem outro bebendo, esquecendo a dor. Alguém que tolera uma traição para não perder sua grande paixão. Tem alguém que gosta de apanhar na hora do amor ou antes de amar. Outros aprendendo até falar inglês antes que alguém tome a sua vez. Outros aprendendo até falar inglês antes que alguém tome a sua vez. O amor faz coisas que a gente nem imagina. O amor transforma. E o amor domina. O amor. Amigo Valdo, patrão aí do Valdo Sul. O amor transforma. Amigo de São Caetano, amor Valdo. O amor faz coisas. Meu xará, ele é vencedor. Vencedor. O amor transforma, o amor domina. O amor faz coisas que a gente nem imagina. O amor transforma. E o amor domina. Por amor, alguém vira até poeta. Outros correm atrás até virar atleta. Tem alguém querendo também ser cantor, pra ver se conquista o seu grande amor. Tem alguém que perde outro que vai embora, vende tudo e sai pelo mundo. Bora, Daniel! Diz que sua vida está chegando ao fim. Vai ao botequim tomar um. Tá chegando o Vanguard no Forrozão do Suraba. E o Vista Alegre para 8 e 9 de junho. Toma um. O Vista Alegre! O amor faz coisas que a gente nem imagina. O amor transforma. 14 e 15 de junho. O amor faz coisas. Festival do Salamino Camará. O amor 22. O amor da mina. De junho. O amor faz coisas que a gente. Forrozão da parte cavada em Curuçá. Dia 30 de junho, Forró do Chapéu. Que a gente nem. Em Marapari. O campeão do forró agora chegou. Vem meu Vanguard, pra cima treme tudo. Vai dançando com a tira. Quando a gente se casa tem um lar belo e sapão. Em todo canto dá certo pra gente fazer amor. Debruçado na janela, escorado na parede. É na cama, é na rede, no tapete ou no sofá. Aqui, ali, acolá, acolá, ali, aqui, acolá, ali, aqui. Aqui, ali, acolá, aqui, ali, acolá, acolá, ali, aqui, acolá, ali, aqui. Aqui, ali, acolá. Ela querendo muito, é ele querendo mais. Quando ela não procura, é ele que vai atrás. Na calçada da piscina e no banheiro também. É aquele vai e vem, é só pra lá e pra cá. Aqui, ali, acolá, acolá, ali, aqui. Acolá, ali, aqui, aqui, ali, acolá. Aqui, ali, acolá, acolá. Meu xará maestro, Jane El Marajó. Aqui, ali. Equipe da Estrada Proibida de Boa Vista. Nosso muito obrigado pelo carinho. Quando a gente se casa, você sabe como é. É de frente, é de lado, é deitado e é em pé. Não vê quando a noite passa e nem quando o dia vem. Quase toda hora tem tico-tico no fubá. Aqui, ali, acolá, acolá, ali, aqui. Acolá, ali, aqui, aqui, ali, acolá. Aqui, ali, acolá, acolá, ali, aqui. Acolá, ali, aqui, aqui, ali, acolá. Oi! Meu amigo Gilvano Braga e toda a equipe do Tepel ao lado direito. É o presidente Ivan. A galera aqui na frente mandando ver, valeu! Quando a gente se casa tem um lar belo e sapão. Em todo canto dá certo pra gente. Amigos da família Pepel que vão estar com a gente no Forró do Beiradão. Parado na parede, é na cama, é na rede. Bora, Divan, bora amanhecer! Aqui, ali, acolá, acolá, ali, aqui. Acolá, ali, aqui, aqui, ali. Divan Braga, você é vencedor. Acolá, ali, aqui, acolá, ali, aqui. Aqui, ali, acolá. Maestro DJ Valdo Alves. O campeão do forró agora chegou. O sanfoninho. 3, 2, 1, vai, Vanguard! Vejo no céu arco-íris em trovão. Bebendo a chuva quando cai no meu sertão. Eu vejo o raio iluminando no espaço. Eu vejo as nuvens passear na imensidão. Eu vejo o sol, vejo a lua clarear. Eu vejo a terra, as estrelas e o mar. Eu vejo tudo que os meus olhos podem ver. Eu só não vejo você nunca me amar. Eu só queria ter você de corpo inteiro. Ser o primeiro nos seus braços a me deitar. Sentir o gosto do seu beijo verdadeiro. E nessa ponte de amor me afogar. Eu só queria ter você de corpo inteiro. Ser o primeiro nos seus braços a me deitar. Sentir o gosto do seu beijo verdadeiro. E nessa ponte de amor me afogar. É a banda Aquário. Vejo no céu arco-íris e trovão. Eu vejo a chuva quando cai no meu sertão. Eu vejo o raio iluminando no espaço. Eu vejo as nuvens passear na imensidão. Eu vejo o sol, vejo a lua clarear. Eu vejo a terra, as estrelas e o mar. Eu vejo tudo que os meus olhos podem ver. Abertura oficial da Guara Juninho. Eu só queria ter você de corpo inteiro. Ser o primeiro nos teus braços a me deitar. Sentir o gosto do seu. amigo Paulo Renda Pescada. E nessa ponte aqui com a gente. Me ele desde cedo tomando todas, curtindo Vanguard de montanha. Primeiro no seu braço me dei. Paulinho! Sentir o gosto do seu beijo verdadeiro. E nessa ponte de amor me afogar. As megas piradinhas. A Juciane, a Dilce. A Geandra, a Loquelli. As meninas estão no Vanguard também. O Treme Tudo. Novo Treme Tudo Vanguard. Aproveita, puxa ela pra dançar com a Gino, mas você e ela. Beleza tropical, sonhos de amor. Paraíso litoral, me chama que eu vou. Beleza tropical, sonhos de amor. Paraíso litoral, me chama que eu vou. Quero mergulhar na tua praia, curtir a natureza bem juntinho de você. Bronzear a pele sem censura, fazer amor contigo, te amar, sentir prazer. Quero mergulhar na tua praia, curtir a natureza bem juntinho de você. Bronzear a pele sem censura, fazer amor contigo, te amar, sentir prazer. Quero ver você sedenta, oruçada de paixão. Fazer castelo de areia. Gleiciane, compareça aqui no comando com seu marido rapidinho, Gleiciane. Senta oriçada de paixão. Fazer castelos de areia no calor do teu. Você e ela. Beleza tropical, sonhos de amor. Paraíso litoral, me chama que eu vou. Beleza tropical, sonhos de amor. Paraíso litoral, me chama que eu vou. Treme Tudo Vanguard. Banda Aquário, Banda Aquário. Beleza tropical, sonhos de amor. Paraíso litoral, me chama que eu vou. Beleza tropical, sonhos de amor. Paraíso litoral, me chama que eu vou. Quero mergulhar na tua praia, curtir a natureza bem juntinho de você. Dá sete nos dois. Bronzear a pele sem censura, fazer amor contigo, te amar, sentir prazer. Quero mergulhar na tua praia, curtir a natureza bem juntinho de você. Bronzear a pele sem censura, fazer amor contigo, te amar, sentir prazer. Quero ver você sedenta, oriçada de paixão. Fazer castelo de areia no calor do teu verão. Nossa amiga Wanda, curtindo o Vanguard de montão. Um abraço muito carinho. De areia no calor do teu velho. Vanguard chegou! Novo Treme Tudo Vanguard. Novo Treme Tudo Vanguard. A verdadeira relíquia das aparelhagens. Treme Tudo Vanguard. Há mais de meio século com você. Saborear o nosso forrozão do Bebel. Abertura oficial da Guarda Junina em São Caetano. E a gente vai tocando pra você. Eu te quero cheia de amor. Vem me dar carinho, vem me dar amor. Eu te quero sempre ao meu lado, juntinho. Te acariciar e amar, amar. Sei viver com a sua ausência. Você me prendeu com laços de amor. Chega, gatinha, vai. Eu não sei viver com a sua ausência. Você me prendeu com laços de amor. E agora? Agora vem, te quero do meu lado. Tá chegando nova carreta, altas horas. Apaixonar. O Pepeu, a Divano Braga, no povo. E a lua é dos namorados. A noite está linda e a lua é dos namorados. Forró, saborear, volume 2. Leandro. Vem me dar carinho. Olha o meu, sua presença aqui no Vanguard. Oh, oh, oh, eu te quero sempre ao meu lado, juntinho. Cadê o moleque branca? Acariciar e amar, amar. Eu não sei viver com a tua ausência. Você me prendeu com laços de amor. Eu não sei viver com a tua ausência. Você me prendeu com laços de amor. E agora? Agora vem, te quero do meu lado. Agora vem, estou apaixonada. A noite está linda e a lua é dos namorados. Agora vem, te quero do meu lado. Agora vem, estou apaixonada. Obrigado, meu parceiro de Michael. Ele e o Márcio também. Todo mundo junto aqui. Família Site Móvel, tá na área. Estou apaixonada. A noite está linda e a lua é dos namorados. Agora vem, te quero do meu lado. Agora vem. Estou apaixonada. Vem pro Vanguard, vem. A noite está linda e a lua é dos namorados. O campeão do forró agora chegou. Vem, meu Vanguard. Pra cima, treme tudo. Você e ela. Fonte dos desejos, só me lembro dos teus beijos e do nosso amor. O nosso amor, delícias de carinho. Eu não sei viver sozinha sem você. Sem você. Fonte dos desejos, só me lembro dos teus beijos e do nosso amor. Com ela. Do nosso amor. Aqui em São Caetano. Delícias de carinho. Eu não sei viver sozinha sem você. Sem você. Alô, meus primos do Vanguard. E teu amor me deu prazer, foi bom. Um abraço ao Adriano, o Joelso também. O Guilherme da equipe 51 de Boa Vista. Toma o Vanguard também. Eu não quero nem pensar se um dia acabar meu amor. Pra ela. Meu amor, foi demais nossa relação. Os momentos que passamos, o tempo inteiro nós amamos. Foi tão bom esse nosso amor. Não te esquecerei jamais, foi como um sonho. Complexo, Bebel. Foi demais nossa relação. Os momentos que passamos. Inteiro nós amamos. Foi tão bom esse nosso amor. Não te esquecerei jamais. Foi como um sonho. Foi por amor que eu entreguei meu coração. Foi por amor que eu me perdi nessa paixão. Foi, Raul. Foi por amor. Esse moleque tá muito apaixonado. Foi por amor. Foi, Raul, foi? Foi por amor. Dança com ela, dança! Eu já nem sei como é que eu posso viver. Eu já tentei. Meu amigo Breno, Bruno, o Ariel, te esquecer. O Queixo Preto, por amor. Amigos aqui do bairro do Pepel, a juntinho. Foi por amor. Você vai dançando. Vivo aqui sozinho, sem o teu carinho. Só eu não posso viver. Por favor, querida, dê-me a minha vida. Eu não vivo sem você. Fala pra ela, fala, fala. Foi por amor que eu entreguei meu coração. Foi por amor. Eu me perdi nessa paixão. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Aperta mais um pouquinho. Ei, minha nega, vamos pro Ruco Ruco, mas eu vambora. É a solteirona do forró, casando com sucesso. Ipiranga, curtindo demais, meu irmão. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. Me pega, vucu, vucu, vucu, vucu e vai embora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. Me pega, vucu, vucu, vucu, vucu e vai embora. No vucu, vucu, você chega sem demora. Passa a perna e vai embora. Some sem eu perceber. Me é caro do matão. Me deixa. Fala aí, fala, fala aí. É vucu, vucu, vucu, vucu, vucu e não demora. Me pega, vucu, vucu, vucu, vucu e vai embora. É vucu, vucu, vucu, vucu, vucu e não demora. Canta pro Natan. Pega, vucu, vucu, vucu, vucu e vai embora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. Me pega, vucu, vucu, vucu, vucu e vai embora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. Me pega, vucu, vucu, vucu, vucu e vai embora. No vucu, vucu, você chega sem demora. Passa a perna e vai embora. Some sem eu perceber. Daqui a pouquinho tem a música da muda. Daqui a pouquinho, Natan. Me deixando sem prazer. É vucu, vucu, vucu, vucu, vucu e não demora. Me pega, vucu, vucu, vucu, vucu e vai embora. É vucu, vucu, vucu, vucu, vucu e não demora. Me pega, vucu, vucu, vucu, vucu e vai embora. Vai, vai, vai, vai, solteirões do forró. Treme tudo Vanguard de Curuçá. Complexo Pepeua. É Vanguard detonando muito som pra galera. Bora dançar, mano. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. Me pega, vucu, vucu, vucu, vucu e vai embora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. Me pega, vucu, vucu, vucu, vucu e vai embora. No vucu, vucu, você chega sem demora. Passa a perna e vai embora. Some sem eu perceber. Me deixando sem prazer. Me deixando sem prazer. Como é que é? É vucu, vucu, vucu, vucu, vucu e não demora. Me pega, vucu, vucu, vucu, vucu e vai embora. É vucu, vucu, vucu, vucu, vucu e não demora. Me pega, vucu, vucu, vucu, vucu e vai embora. No vucu vucu você chega sem demora, passa perto. Um abraço também pro Emerson. Sem eu perceber. Eliane, me a Rosineide, do Basquina Bar. Me deixando sem prazer. Caviar, caviar, caviar. O campeão do forró agora chegou. Vem meu Vanguard. Vanguard. Essa morena mais gostosa que eu encontrei para amar. Quando passa para tudo faz a galera delirar. Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha. Pega na minha mão e vai na sua cinturinha. Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão. E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração. Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha. Pega na minha mão e vai na sua cinturinha. Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão. E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração. Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato. Gosto tanto de te ver. Você que é louco por ela, canta! Nós somos loucos. Muito louco, somos loucos. Muito louco, nós somos loucos. Muito louco, nós somos loucos. Muito louco, nós somos loucos. Muito louco, nós somos loucos. Muito louco, nós somos loucos. Muito louco, nós somos loucos. Muito louco. Caviar, caviar, caviar. Rapadura. Essa morena mais gostosa que eu encontrei para amar. Quando passa para tudo faz a galera delirar. Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha. Pega na minha mão e vai na sua cinturinha. Vai descendo. Um abraço, meu Pudinho, Felipe, o Tom. E sobe, sobe, sobe que explode. O Tom Antônio, o Lucas. Mexe a bundinha. E que bichinha nada. Pega na... Todo mundo na frente do Vanguard, meu irmão. Vai descendo até o chão. Chinelada é Vanguard. Vencedor. Sobe, sobe, sobe que explode. Todo mundo, valeu. Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato. Tanto de ti. Você e ela que é logo pelo Vanguard. Nós somos loucos, louco. Muito loucos. Somos loucos, muito loucos. Nós somos loucos, muito loucos. Nós somos loucos. Segura o Natan. Nós somos loucos, muito loucos. Nós somos loucos, muito loucos. Nós somos loucos, muito loucos. Nós somos loucos, muito loucos. A turma produção. 3, 2, 1, vamos. O treme tudo. O campeão do forró agora chegou. Vem meu Vanguard. Pra cima, treme tudo. Mais uma. Carro de

simplesmente estou com o somzão Premier, a força demolidora do Tauá. Vanguarde! Antônio toca pra gente se amar. Ao filho do Antônio! Hoje a noite está tão linda, vem pra mim. E como um sonho bom que nunca terá fim. Tô pensando em ti. O campeão do forró agora chegou. Vem meu Vanguarde. Pra cima, treme tudo. Novo treme tudo Vanguarde. Novo treme tudo Vanguarde. Maestro, maestro, maestro DJ Valdo Alves. Segura, tira, vai. Como eu tô se o beijo quando vem da sua boca. Dá uma vontade de levar você comigo. Treme tudo, tudo, tudo, tudo. Na verdade, isso nunca aconteceu. É um mundo novo que me apareceu. A imensa via, isso existia. Um amor tão lindo, só você e eu. Cuida de quem, baby, te ama demais. Dentro de mim. Você. Nossos casais apaixonados aqui do bairro do Pepeua. Sequência do Vanguarde pra vocês. Uma vontade de levar. Amigo Gilvandro, considerado é vencedor, tá no Vanguarde. Vencedor. E já falou que vai estar com a gente no forró do Beiradão também. Vem da sua. Esse Gilvandro. O homem é bom, o homem é espetacular. Dá uma vontade de levar você comigo. Vanguarde, o treme tudo. Como te desejo, meu amor. Preciso te encontrar, preciso de você, seja como for. Quero tocar seu corpo, beijar a sua boca. Pelo que eu conheço o Natan, ele tá se segurando por ali, cara. Nada mais é como antes, só saudade louca. Foi embora e me deixou aqui, nesta solidão. Não pensou em nada, nem como ficaria meu coração. Arrasta o pé com ela, vai. Se te dei motivo, estou arrependido. Vem, volte pra. O rei da pescada, ele veio de cachoeira. Só mais uma chance, mais uma vez. Você que tá dançando com o seu amor, fala pra ela assim no Vanguarde agora. Fala, fala. Quero provar que amo, tô precisando de você aqui. Sinto sua falta todo instante. Vem cá ficar mais junto. Vai rolar no Flamenguinho. Quero provar que te amo. Tô precisando de você aqui. Novo treme tudo Vanguarde. Sinto sua falta. Vem cá ficar mais junto de mim. Essa é pra se apaixonar.

tá gostosinho, eu não vou sair daqui. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. A festa começou e não tem hora pra parar. A festa tá bombando, mulherada chegando. Tem gente no Complexo Pepeu, tá sobrando mulher, o bar tá liberado. Alemão no forró e você tá convidado. A festa tá bombando, mulherada chegando. Tem gente no escurinho, agarradinho se pegando. Tá sobrando mulher, o bar tá liberado. Alemão no forró e você tá convidado. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. Forró tá gostoso e eu não vou sair daqui. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. Olha que bom, Rafa 3D, Valdo Alves, Fabinho. Deixa o povo dançar, deixa... fazendo você dançar. Forró tá gostoso e eu não vou sair daqui. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. Forró tá gostoso e não tem hora pra acabar. Swing, minha sambora. Aô, Ana Maria, que saudade de você. Alô, Bahia, tô chegando. Tem alguma Maria aí, tem? Dona Maria! Ana Maria, me leva pra Bahia. Ana Maria, só me chama que eu vou. Me leva com você, me dá o seu amor. Se você me chamar, eu vou pra... Vem, Maria, vem, vem, vem. Ana Maria, me leva pra Bahia. Ana Maria, só me chama que eu vou. Me leva com você, me dá o seu amor. Se você me chamar, eu vou pra onde você for. Vou pra Bahia com a minha Ana Maria. Parte o Salvador, vamos chegar de tardezinha. Eita, forrozão! Vou pra Bahia com a minha Ana Maria. Parte o Salvador, isso era tudo que eu queria. Ana Maria, me leva pra Bahia. Ana Maria, só me chama que eu vou. Me leva com você, me dá o seu amor. Se você me chamar, eu vou aonde você for. Ana Maria, me leva pra Bahia. Ana Maria, só me chama que eu vou. Me leva com você, me dá o seu amor. Se você me chamar, eu vou pra onde você for. Hoje, Dinei Natan, forró. É tudo por conta dele, viu, meu irmão? Já já eu chego lá pra gente tomar uma, meu irmão. Fica, amor, por favor, não desavo. Fica junto que contigo me amarro. Pois teu cheiro, teu sabor me atrai. Você e ela. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem, vai lá. Ainda sai só de corpo. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica bom! Maestro DJ Valdo Alves, o DJ mais querido da região. O Xodozão de Curuçá. Treme tudo, Vanguard. Naldo do Bom Preço. Empresas Bom Preço de Curuçá. Mini Center Bom Preço e Supermercado Bom Preço. Fica, amor, por favor, não desavo. Fica junto que contigo me amarro. Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Vai dançando com ela. Vai, vem, vai lá. Vem dançar e só de corpo. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Te pegar, te abraçar e te cheio de beijos. Só não é bom quando você diz que vai embora. Essa é pra se apaixonar. Novo Treme Tudo Vanguard. Pra quem é forrozeiro, gosta muito dessa, dessa guia. Canta, mano! Namorar com você é gostoso demais. Te dei meu coração e com ele cê sabe o que faz. Me tornei seu menino e pra mim você se entregou. Vivemos no um mundo de felicidade e amor. Você é a mistura perfeita, menina, mulher. É moleca, sapeca e sabe bem o que quer. Quando o moleca brinca, não para no chão. Quando mulher passa e me mata de paixão. Moleca, bonequinha, sapeca, vem me vengar. Vem fazer o ver. Moleca, bonequinha, sapeca, vem me dengar. Moleca, bonequinha, sapeca, vem me dengar. Amigo Léo Barajó e toda a galera sapeca, na estrada mega proibida de Boa Vista. Vem, um abraço, Nelzinho. Vem me dengar. Rasta chinela, volume 7. Namorar com você é gostoso demais. Te dei meu coração e com ele cê sabe o que faz. Prepara o sax. Me tornei seu menino e pra mim você se entregou. No mundo de felicidade e amor. Você é a mistura perfeita, menina, mulher. É moleca, sapeca e sabe bem o que quer. Amigos da banca do sucesso, amigo Bola, o moleque, o nosso muito obrigado. Não para no chão. Banca Pop, mulher, passa e me mata de Pop Light, amigo Edson, muito obrigado. Sapeca, vem, da banca Pop, chupe, meu amigo Didi. Vem me vengar. Fala, Didi. Vem me vengar, moleca, bonequinha, sapeca, vem me vengar, vem me vengar, vem me vengar. Moleca, bonequinha, sapeca, vem me vengar, vem pro vanguarda, vem me vengar, vem me vengar.